chamada de jardins. Os seus muros são de jaspe, nunca vi coisa linda assim. Nas ruas são de ouro, ruas longas que não tem fim. É lindo o lugar que Deus preparou pra mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Ele vai descer, ele vem buscar sua igreja e com certeza eu também irei. E quando chegar no céu, quero ser a primeira a dizer assim: é lindo o lugar que Deus preparou pra mim. É lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim. Jesus Cristo que no jardim tá me esperar. E nesse meu louvor para o meu Senhor vou dizer assim: é lindo o lugar que Deus preparou pra mim.